cruz após trevas, vida após luz, ganho após perda, glória após cruz, paz após guerra, fruto após flor, riso após choro, gozo após dor. Aleluia, aleluia, cantemos todos ao Senhor. Aleluia, aleluia, só Ele é digno de louvor. Crente após ímpio, justo após réu, graça após ira, vista após véu, sol após chuva, doce após fel, vitória após luta, bem após mal. Aleluia, aleluia, cantemos todos ao Senhor. Aleluia, aleluia, só Ele é digno de louvor. Após eu, vida após morte, terra ante o céu, vida após glória, coroa e luz, tudo isso eu tenho, crendo em Jesus. Aleluia, aleluia, cantemos todos ao Senhor. Aleluia, aleluia, só Ele é digno de louvor. Aleluia, aleluia, cantemos todos ao Senhor. Aleluia.